Eu trafico mais pela minha mãe. Porque eu sei que a minha mãe não gosta, mas trafico pra sustentar minha mãe. Vou fazer 18 anos. Pô, já tô crescendo. Pô, a gente sabe que é errado, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não tem um trabalho pra gente arrumar, entendeu? A gente tem que viver nessa condição, entendeu? De entrar na vida do crime. Tô aqui pra tudo, que der e vier, mano. Pode vir alemão, pode vir o que for, aeronáutica, exército, marinha, mas vai cair pra dentro, irmão. Nós tem que proteger os moradores, nosso morro. Amigo, esse cospe-chumba aqui que tá na minha mão. Porque eu sei, se alguém tentar contra mim, ele vai me defender. Tem que ter Deus no coração, meu querido, se não é fala. Não nasce pra semente, mas também não vou morrer na bala. Cheguei aos 21 sem dar mancada, de cápsulas deflagradas, droga, sangue e arma. Sobrevivi no educandário, provei do veneno. Puxei um ano e dois meses no esquecimento. A cela abriu e eu vi o sol brilhar de novo. Paguei minha promessa de joelho sem desconforto. Humildemente, sigo minha caminhada. Valor nas coisas simples, dinheiro pra mim não é nada. Mas tem uma pá de mano que se iludiu, começou a vender umas drogas e acha que subiu. Só porque comprou umas gramas e uma PT, um carro pro rolê, já quer se engrandecer. Passa do meu lado e finge não me ver. Parece que só cumprimenta pra não desfazer. Mas não dá nada, não dependo de você. Mas o dinheiro faz o mano querer ser o que nunca vai ser. Quantos que caíram com altos mil réis, hoje liga pra rua pra implorar o crédito de 10. Fora da lei, não respeitei. Chegou minha vez. A lei nós que faz e não existe regra. Fora da lei, não respeitei. Chegou minha vez. A lei nós que faz e não existe regra. E os palhaços do sistema é nós. E até quando? Vejo o pobre trocando tiro com o pobre explodindo o crânio. Basta viver e é só abrir o olho. Antes dos 15 com calibre na mão, miolo voando. Você não vê que é isso que o sistema quer. Nós mesmo se matando por nada para ficar de pé. Cê criminoso, parceiro, cê tá ligado. Profissão perigo, chegou aos 25, cê merece aplauso. Arruma uma mina, parceiro, forma uma família. E Deus é por nós, seja exemplo pra sua filha. É triste ver velório e a sua mãe chorando, pedindo pro filho voltar. Você tá gelado, não tá escutando. Ei, mano, eu já cansei de ver isso. É só mais uma mina viúva que luta na vida pra criar seus filhos. Como eu queria mudar isso. Meu sonho era ver todos os mano feliz sorrindo, sem treta. Polícia, os irmãos virando notícia. O programa do Tatu, cuzão, você me irrita. Parceiro, nesse momento eu sei que você tá me escutando. O sistema é morapuca, você tá enjaulado, triste nos cantos. Aê, o tempo ruim vai passar. E aê, seu alvará vai cantar. Não é ficção, apenas tô relatando. O dia a dia em um arame, só Deus sabe até quando. Fora da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, o sistema pra me mandar. Chegou minha vez, e exposto aqui não gela. A lei é nós que faz e não existe regra. Fora da lei, pode crer que eu sou favela. Não respeitei, o sistema pra me mandar. Chegou minha vez, e exposto. A lei é nós que faz e não existe regra. Foras da lei, foras da lei. Não respeitei, não respeitei. Chegou minha vez, chegou minha vez. A lei é nós que faz e não existe regra.